Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9, verso 1. Nós estamos ouvindo os testemunhos sobre o Veredas. Já há alguns anos que nós temos muitas experiências com os irmãos participando do Seminário Veredas. E nós temos o Seminário Veredas, como outros cursos da Universidade da Família, como uma ferramenta indispensável para o Senhor continuar operando em nós. A vida da igreja não é uma vida apenas de frequentarmos cultos. A vida da igreja não é apenas uma vida de nós fazermos alguma coisa para Deus. A vida da igreja é o lugar de Deus trabalhar em nós. E não há outro propósito de Deus para nós como membros do corpo de Cristo, senão proclamar a sua glória nessa terra. E Ele não o faz sem primeiro que a sua glória nos tome, nos cure, nos levante, nos restaure. Então uma vida cristã, uma vida diária da igreja, uma vida de um membro verdadeiro, discípulo de Cristo na igreja, tem que ser uma vida de contínuas vitórias, crescimento e momentos como esse em que nós somos mergulhados por Deus em alguns encontros, em alguns moveres e saímos de lá chacoalhados, burilados, polidos, podados, limpos, curados, transformados, edificados. E assim vai. Que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, um pouco mais, até ser dia perfeito. Deus está fazendo de você um homem e uma mulher perfeitos do Senhor. Não temos nenhum engano no coração achando que nós vamos ser perfeitos aqui. Não seremos, mas a cada dia seremos um pouco mais transformados pelo Senhor. E nessa ministração nós vamos entendendo um pouco mais por que nós buscamos de Deus não apenas um seminário chamado Veredas, mas a intervenção de Deus com as verdades que são proclamadas no seminário Veredas. E eu queria trazer, segundo a palavra do Senhor, o entendimento de uma destas ações de Deus, não apenas no dia em que a gente vai ao seminário, mas na nossa vida cristã diária. E o capítulo 9 de João, começando no primeiro versículo, diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Então veja bem o contexto: um filho que nasceu cego, um filho que foi gerado e descobriu-se um problema, uma pessoa de uma próxima geração que veio com alguns desafios, algumas lutas muito grandes. Ele era cego. Jesus fez questão de dizer: não é porque o pai pecou, não é porque ele pecou, isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então nós podemos entender que ao nascer uma criança, ao nascer um novo ser, Deus tem um propósito: manifestar a glória dele. Seria muito limitante a interpretação de que Jesus estaria dizendo que só quando nasce cego é que manifesta a glória dele. Não. O Senhor está dizendo que quando nasce alguém, nasce para que a glória de Deus seja manifesta. E nele que nasceu cego, certamente a glória de Deus se manifestaria. O versículo 4 diz: importa que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando mendigo, perguntavam, não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam, é ele. E outros, não, não é, mas se parece com ele. Ele, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu ele, o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e fiquei vendo. E perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como recebera a vista. Respondeu-lhes ele, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu, é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. Nada diferente hoje. A dúvida se realmente aquilo foi cura, foi milagre, vem lá de trás. Versículo 19, e lhes perguntaram, é este o vosso filho? Que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não o sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo, ele tem idade, ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vo-lo disse, e não atendestes. Para que o quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, e, entretanto, ele me abriu os olhos. Verso 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a vontade dele, a esse ouvirá. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles, tu nasceste todo em pecados e vem nos ensinar a nós? E expulsaram-no. Soube Jesus que o haviam expulsado, e achando-o, perguntou-lhe, crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que nele creia? Disse-lhe Jesus, já o viste, e é ele quem fala contigo. Então disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu então Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Jesus tinha uns embates muito violentos, embora ele o fizesse com toda a sua simplicidade, sabedoria e verdade. Jesus tinha uma forma toda especial de não apenas alcançar aquele povo, mas de deixar os seus princípios. E neste texto nós encontramos um princípio de Deus. Esse princípio foi relatado também através de Moisés, lá no Velho Testamento. Moisés, esta geração incrédula não alcançará a terra prometida, mas os seus filhos alcançarão. Havia um contexto nesse estudo aí, nesse texto, há um contexto real de que aqueles hebreus no deserto eram muito incrédulos, murmuravam, e eles receberam como punição ou como consequência natural da sua incredulidade não entrarem na terra prometida. Mas os filhos deles entraram. Nisso está o princípio que eu quero chamar a atenção. Muitas coisas de Deus só acontecerão nos nossos filhos. Esse é um princípio de Deus. Quando Deus entra na nossa vida, Ele vem para transformar, para resgatar, para restaurar. Mas muito do que Ele realmente vai fazer será visto na vida dos nossos filhos. Não tenha dúvida disso. Não estou dizendo que Deus não vai poder fazer em mim algumas coisas, mas estou dizendo que além das que Ele vai fazer em mim, Ele fará ampliadamente na vida dos nossos filhos. Isso nos mostra que quando uma criança nasce, ela vem para manifestar mais ainda da glória de Deus. Nessa história do menino que nasceu cego, nós vemos claramente que nada disso havia acontecido na vida dos seus pais. Mas o menino se tornou o evento, ou o advento, ou o personagem naquela família, uma nova geração que introduziu para a história daquela família uma manifestação de Deus que explodiu na glória do Senhor, tanto para a família quanto para toda a nação e para nós hoje. Os nossos filhos, eles serão, sem sombra de dúvida, os canais pelos quais Deus vai trazer mais do que já pôde trazer através de nós. Deus vai fazer mais do que já pôde fazer em nós. Esta é uma verdade. E nos leva a entender algo muito forte do reino de Cristo. Quando uma criança nasce, quando alguém nasce, Deus tem renovado a possibilidade de iniciar uma geração inteira que já não andará nos mesmos erros e defeitos dos pais. Isso significa que quando você nasceu, Deus renovou a possibilidade de sua geração, a partir de você, não viver mais como os pais viviam. E nós não precisamos nem falar de problemas, de defeitos dos pais. Estamos falando apenas das limitações de cada geração. O Senhor quer nos ensinar em todo o tempo na sua palavra que Ele fará nascer alguém que nasce para que se manifeste a glória dEle. Deus escolhe sempre alguém numa geração. E Deus escolheu você. Nós precisamos entender isso. Deus me fez nascer na minha família como um filho. Eu posso ser cego como esse menino era, eu posso ter qualquer problema como esse menino tinha, mas Deus me fez nascer na minha família para que eu fosse o canal pelo qual alguns resgates de Deus, algumas bênçãos de Deus, algumas intervenções de Deus viesse para a manifestação da sua glória. Olha o reboliço que esse menino causou no meio dos sacerdotes, no meio de Israel naqueles dias. Olha como a glória de Deus se manifestou, porque aquele menino veio a existir, mesmo que cego. Em Gênesis, no capítulo 7, leia comigo, Gênesis capítulo 7, o verso 1 diz assim: depois disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Irmão, em cada geração Deus levanta pessoas com uma missão específica. Esse menino tinha a geração dos seus pais, e ele nasceu, mesmo que cego, ele nasceu para fazer diferença na sua geração. Mais ainda, ele nasceu para ser o primeiro de uma família que até então não tinha experimentado aquelas manifestações de Deus. E ele foi o primeiro a viver, a vivenciar, a experimentar alguns moveres de Deus que permitiram que os filhos dele agora vivessem outra realidade. Até a minha geração foi assim, mas a partir de mim, Deus me alcançou e manifestou mais da sua glória, está trazendo mais da sua palavra, da sua verdade, e não será como foi até agora, minha história de hoje para frente, e não será como foi até agora, a minha história ou a história da minha geração que virá após mim. Deus escolhe as pessoas em cada geração para manifestar a sua glória. Em Êxodo, capítulo 20, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Esta é uma verdade do reino de Cristo. É uma verdade absoluta do reino de Deus. E a nossa ignorância a respeito desta verdade nos perpetua em grilhões, nos perpetua em comodismo, nos segura, nos prende a grandes amarguras, grandes correntes. Mas o conhecimento dessa verdade só nos traz libertação. Em Êxodo 20, verso 3... não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor está dizendo, preste atenção, você pode gerar alguma coisa para a sua vida e a sua família que perpetua por 3 ou 4 gerações. Você com seus atos, com seu jeito de viver, com a sua inconsequência, ou talvez com a sua ideia de que não tem nada a ver, com a sua liberdade, com a sua forma de viver, você está afetando sua vida, seus filhos, os filhos dos seus filhos e os seus bisnetos. O Senhor está mostrando isso daqui. Você não é sozinho. Não, já larguei, cada um cuida de si. Não, até o último dia de vida nessa terra, eu e você estamos ligados de forma inseparável com nossa família. Não, mas vivo longe, não tem jeito. E o Veredas está aí para nos mostrar isso. Como milhares de pessoas que vão se submetendo a essas ministrações descobrem que estão levando uma vida cheia de pesos, porque receberam das gerações antepassadas muita carga. Mas o Senhor vem e diz assim: eu uso de misericórdia com milhares dos que em qualquer dessas gerações me amam e guardam os meus mandamentos. Alguém vai crer como aquele menino cego. Nós conhecemos muitas famílias de cegos. em que a cegueira se repete inúmeras vezes na vida de muitos. Às vezes vai por gerações. Muito mais do que uma cegueira física, nós sabemos que uma família que nasce cega para as coisas de Deus, gera filhos cegos para as coisas de Deus. E isso vai se perpetuando, e ele gera filhos cegos para as coisas de Deus. E o que são esses adolescentes que estão aí aprontando ao nosso redor? Filhos de pais cegos para as coisas de Deus. E eles vão gerar filhos cegos para as coisas de Deus. Mas quando surge um que crê como aquele menino, que o senhor está passando no meu olho, moço? Eu estou passando lodo misturado com cuspe. Para quê? Para você ficar curado. Ih, vou ficar curado. Você vai ficar curado. E o que eu tenho que fazer? Vá ao poço de Siloé e se lave. O menino, o primeiro daquela geração, foi ao poço de Siloé e creu em Jesus. E foi lá e lavou os olhos. E a Bíblia não relata. E mesmo que a gente tente imaginar, nós não vamos entender o desespero de alegria. Como aquele menino deve ter subido do poço de Siloé, gritando e feliz e saltando: eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou enxergando. A ponto de dizer aos sacerdotes, às autoridades: olha, eu não quero saber o que vocês pensam dele. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E assim se manifestou a glória de Deus na vida de um, porque ele decidiu crer. E Deus fez um milagre. E o Senhor vem e diz: basta um. Na verdade, o texto fala: eu uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Mesmo que tenhamos vindo de uma geração contínua de problemas, de defeitos, é uma família que muita gente bebe, é uma família que muita gente vive endividada, é uma família que muita gente casa desse jeito, é uma família de muita gente que morre disso, é uma família que muita gente se adultera dessa forma. Não importa quais são as cegueiras de uma família, como você nasceu cego, se alguém decide crer na palavra do Senhor, Deus o levanta como o primeiro de uma geração, e a partir dele tudo será diferente. O reino de Deus vai entrar, ele vai manifestar a glória do Senhor. E quando nós estudamos o que estudamos lá no Veredas, nós estamos dizendo assim: eu sou alguém que, mesmo que tenha nascido cego, estou sofrendo tantos problemas, eu me levantarei crendo: o Senhor me escolheu para ser o primeiro de uma geração, e a partir de mim todos caminharão, nascerão, viverão curados, transformados, proclamando a glória do Senhor. O Senhor escolhe alguém para introduzir o seu reino e operar transformação e resgate. Não se trata de achar que os nossos pais erraram tanto e que agora nós não vamos errar. Não. Se trata de entender um conceito divino. Deus é um Deus de geração em geração. Significa que Deus trabalha para que a próxima geração usufrua mais ainda do que ele tem. Essa geração que atravessou esse deserto não entra na terra prometida, mas a próxima geração entra na terra prometida. E a próxima geração na terra prometida não entra em tais conquistas, mas os filhos deles entrarão em tais conquistas. Nós vemos isso na genética. Geralmente os filhos são mais bonitos que os pais. É verdade. Você já viu algum pai falando assim: não, meu filho não é mais bonito. Meu filho não é bonito. Ai, eu é que sou mais bonito. Já viu o pai falando isso? Você já viu uma mãe falando assim: não, eu continuei mais bonito que os meus filhos? Pelo contrário, você sempre vai ouvir um pai ou uma mãe falando assim: não, eles são lindos. E na prática, de forma real, na genética, irmão, os povos vão criando traços mais belos quando eles se misturam e geram filhos. E Deus quer isso para nós. Nossos filhos serão canais da manifestação da glória do Senhor. Você pode começar a proclamar isso. A Bíblia diz como flechas na mão do arqueiro. Significa eles vão mais longe do que nós, eles vão melhor do que nós. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio 23, o verso 2 diz assim: nenhum bastardo entrará na assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na assembleia do Senhor. Mais um texto bíblico que lastreia com verdade o que eu estou compartilhando com você. Deus é um Deus que cuida de geração em geração. Existem coisas que acontecem de geração em geração. Eu sou responsável pelo que vai acontecer com todos que virão depois de mim, na minha geração e nas gerações seguintes. Nenhum bastardo entrará na assembleia do Senhor. O que é um bastardo? O que é um bastardo? Alguém que foi chutado. Não te quero, expulso, repreendido, rejeitado. Isso está falando de um problema de relacionamento gravíssimo. Isso está falando de uma família com problemas seríssimos. Isso está falando de mágoas, de dores, de feridas. Isso está falando de problemas sérios, muitas vezes, que leva a vida inteira e não se resolve. Um filho bastardo não entrará na assembleia do Senhor. Nem ainda a sua décima geração entrará na assembleia do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrará na assembleia do Senhor. Nem ainda a sua décima geração entrará jamais na assembleia do Senhor. O que o Senhor está mostrando é: cuidem. Sabe por quê? Porque quando alguém amaldiçoa um povo, quando alguém se torna canal das trevas, ele não amaldiçoa só a si, ele amaldiçoa suas gerações futuras. Nós vemos, poderíamos estudar a história de Davi, o que um pecado de adultério, de assassinato de Davi, gerou de problemas para sua família, para os seus filhos. Mas um dia, Deus faz nascer alguém, mesmo que numa família problemática, eu e você. E diz assim: eu te dou a oportunidade, mesmo que tenha toda esta realidade aqui, de você ser alcançado por minha misericórdia e você ser o primeiro de uma geração que começa a temer ao Senhor, a honrar ao Senhor, a glorificar ao Senhor. Eu vou tratar, eu vou curar, eu vou passar lodo nos seus olhos, mas eu vou te abrir os olhos e você vai enxergar, você vai entender, você vai crer, você vai me seguir. Então você será o primeiro de uma geração, o primeiro de muitas gerações que temerão ao Senhor. E aqui, de uma forma específica, o Senhor diz: nem moabita. Diga, moabitas. Lá o texto nos mostra por que os moabitas não serviram ao Senhor, não serviram ao povo, impediram, oprimiram o povo de Israel. O Senhor diz assim: esse povo será amaldiçoado. Isso nos mostra que o egoísmo, muita gente é egoísta, muita gente não abre mão para nada, muita gente não olha, não tem olhos para ninguém. Pessoas naturalmente egoístas, pessoas que só pensam em si mesmo, são pessoas que estão amaldiçoando sua própria vida e as gerações seguintes. Os moabitas foram assim, em termos, uma parte do que aconteceu com eles é que eles não queriam abrir mão de nada, eles não queriam socorrer, eles não queriam abençoar, eles não queriam trazer pão, eles não queriam partir do que eles tinham para abençoar o povo de Israel. O Senhor os amaldiçoou porque eles foram pedra de tropeço, pedra de empecilho, e o Senhor diz assim: nenhum moabita entrará na assembleia do Senhor. Está escrito isso, claro, em Deuteronômio 23. Agora vá comigo em Rute, livro de Rute. Rute, capítulo 1, verso 22. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que veio do país de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Veja bem a história de Rute, a história de Noemi. Noemi tinha fome na terra, ela era de Belém e ela foi para Moabe, ela foi para outra nação buscar recursos. Nessa viagem, ela ficou viúva, os seus dois filhos morreram, ela ficou só com as suas duas noras, sozinha, num país estranho, o marido morreu, os filhos morreram, e ela agora se via obrigada a voltar para Belém, a voltar para sua terra, cheia de opróbrio. Como é que aquela mulher voltava para a terra, todo mundo comentando, foi amaldiçoada, porque foi para outro lugar buscar socorro e voltou sem marido e sem os dois filhos. Que mulher amaldiçoada, que mulher infeliz, oh, que tristeza a vida dessa mulher. E a Bíblia conta que uma das suas noras era Ruth, e ela era o quê? Moabita. O que Deus já tinha dito dos moabitas? Por muitas gerações, vocês sofrerão a maldição das atitudes que tomaram, do coração que vocês tinham, de andarem errados longe de Deus. Não é porque Deus é vingativo, é porque Deus traz a verdade. Não tem jeito, tudo tem uma consequência. Se você planta, você vai colher. Deus só está fazendo isso, trazendo para o povo moabita a consciência de que tem consequências. Anda assim, decide assim, seja assim, como marido, como esposa, como filho, como pai, como qualquer pessoa na sociedade, mas você terá que arcar com as consequências. E as consequências dessa sua forma de viver alcançarão as gerações seguintes. E agora o senhor começa uma coisa diferente aqui, porque como é que vai resolver esse negócio? Porque está voltando para a terra de Israel uma mulher moabita. Eles eram cheios de misticismo, eles eram adoradores de deuses pagãos. O povo de Israel sabia, era tradição, era cultura, entender que moabita é um povo amaldiçoado. E além de Noemi, ou Noemi, está voltando sem o marido, sem dinheiro, sem os dois filhos, ainda com uma nora moabita. Vamos para o capítulo 4 de Ruth. Eu não vou poder relatar todo o contexto, tudo o que aconteceu, mas são quatro pequenos capítulos que você consegue ler com facilidade e vai entender. O capítulo 4, verso 1 diz: Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali. Quando o remidor de que ele havia falado ia passando, disse-lhes Boaz: meu amigo, vem cá, assenta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os anciãos da cidade e lhes disse: assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Disse Boaz ao remidor: Noemi, que voltou da terra dos moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disso e dizer-te: compra na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se hás de redimi-la, redime-a, e se não, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Então disse Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também tomarás Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele sobre a sua herança. Então disse o remidor: não poderei redimi-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Redime tu o que me cumpria redimir, e eu não poderei fazê-lo. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Portanto, disse o remidor a Boaz: compra-a tu. E descalçou o sapato. Então disse Boaz aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e Malom. Também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Faça o Senhor a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Preste atenção no que começa a acontecer. O povo, os anciãos, dizem: faça desta moabita amaldiçoada como Raquel e Lia, que vai edificar Israel. Que coisa impressionante, irmão. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, para a descendência que o Senhor te der desta moça. Agora veja bem, irmão. Essa moça Ruth virou para Noemi e falou assim: Noemi, eu entendo que você está me liberando, que eu não preciso voltar para a sua terra, que eu não preciso te seguir, que eu estou livre para arrumar outro marido, mas eu quero te dizer uma coisa. Aonde você for, eu vou. Uma moabita, amaldiçoada, disse assim: o teu Deus será o meu Deus. Eu creio no teu Deus. Eu decido andar com esse Deus como você anda. E então Ruth foi para Israel com Noemi. Chegando lá, tinha uma história toda para você entender. Você vai ter que ler o livro de Ruth. Ela chegou e entre os seus parentes, como viúva, ela tinha por lei o direito de um remidor recomprar todas as suas terras e dar de volta a ela. Além disso, esse remidor, que era o parente mais próximo, deveria se casar com ela e dar-lhe família. Ela não ficaria desamparada. Isso era por lei. Então Boaz chama o remidor e diz: você vai comprar as terras e vai dar a ela e vai tomá-la por esposa. E agora você vai casar com a Ruth. E aquele remidor disse: não, eu estou querendo não. E Boaz reuniu os 10 anciãos e disse: vocês são testemunhas, então se ele não fizer, eu farei. E ele então compra a terra que antes era da viúva falida, e ele tinha direito de comprar essa terra e dar a ela, e ainda redime também a Ruth. Eu vou me casar com Ruth. E a profecia, a palavra de bênção dos anciãos é: esta mulher, a partir de hoje, não é apenas uma moabita, ela será uma mulher abençoada, como Raquel e como Lia. Em meio a tantos moabitas amaldiçoados, vivendo cheio de problemas, cultuando a deuses estranhos, alguém vai ser alcançado pelo Senhor para ser a primeira de uma outra geração de moabitas. De moabitas agora abençoados. Porque o Senhor diz: eu visito até a terceira e quarta geração, mas se algum deles crer em mim, eu farei misericórdia sobre eles. Eu restaurarei. Deus fez misericórdia sobre Ruth. Agora continua lendo para mim o versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Então ele a conheceu, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois a nora, que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi tomou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezrom. Hezrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadabe. Aminadabe gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E de Davi vem Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Deus resgatou uma moabita e pôs ela na geração de Jesus. Sabe o que é isso? Deus curar alguém numa família problemática, numa nação cheia de maldições, numa família, num casamento cheio de maldição, curar, libertar, resgatar e fazê-la mãe de filhos até chegar em Jesus. Tem escândalo maior em Israel do que a mãe do Messias ser uma moabita? Não estou dizendo Maria, estou dizendo que Deus usou Ruth com Boaz para gerar Obed, e de Obed gerar Jessé, pai de Davi, e de Davi chega a Jesus. Sabe o que é Deus curar alguém? Sabe o que é Deus levar alguém, seja para um encontro como Veredas, seja para uma vida cristã verdadeira, seja para um discipulado, seja para se abrir numa célula e ter relacionamento e buscar o Senhor para valer, não apenas frequentar um cultinho quando você acha que tem, que pode, que quer, quando está tudo bem? Não, eu quero Deus mesmo. Meu Deus será o seu Deus, será o meu Deus, sua terra será a minha terra, teu povo será o meu povo. Eu tenho uma aliança com você, Noemi. E Ruth, nessa aliança, resgata não só a sua vida, mas toda a sua história e todo o seu povo. A maldição de um povo inteiro é resgatada na vida de uma pessoa, como o filho cego daquele casal. Agora, irmão, eu e você somos Ruth? Eu e você somos aquele menino cego? E todos nós podemos dizer assim: não, minha família é uma família muito boa, muito estruturada, eu cresci no meio do amor dos meus pais, eu posso dizer isso. Minha família é uma família que teme ao Senhor, eu cresci cheio da palavra do Senhor, meus pais sempre temeram ao Senhor, sempre honraram ao Senhor. Nós não estamos preocupados em acusar os defeitos dos nossos pais, mas nós estamos entendendo uma coisa: de geração em geração, Deus fará algo maior. E eu quero ser o primeiro dessa nova geração. A partir de mim, muito mais de Deus acontecerá nessa família. Então o Senhor vem e cura, tira a cegueira. Então vem o Senhor e tira a maldição que um povo inteiro tinha. Uma família vinha debaixo daquela maldição. O que é você ir para o Veredas? É você crer. Talvez ir para um acampamento, ir para um encontro desse, te pareça algo como lodo nos olhos. Para que que eu vou fazer essa meleca? Para que que eu vou pagar esse mico? Para que que eu vou nesse negócio? Eu final de semana, olha, esse feriado, olha, esses dias aí, eu tenho tanta coisa boa para fazer, eu não vou coisa nenhuma. Pois aquele menino não pensou duas vezes. Eu vou. Aonde que é para lavar, Senhor? Eu vou lá lavar meus olhos. E ele foi. E ele lavou os olhos. E o Senhor restaurou sua visão. E o Senhor tirou o seu opróbrio. E a partir daquele menino, naquela família, teve gente que dizia: ele é o Messias, ele é o profeta. Eu não quero saber do que você pensa. Eu quero te dizer que eu era cego e agora eu vejo. De igual forma, uma mulher representando um povo inteiro, os moabitas, porque creu, porque fez uma aliança: Noemi, o seu Deus será o meu Deus, eu não te abandono. Deus permitiu que viesse um remidor, e Jesus é esse remidor. E Deus não quer, e eu não quero, e nós não queremos que você fique aqui frequentando igreja, se esforçando, mas sem permitir que o remidor tome você pela mão e te restaure não apenas as terras usurpadas pelo diabo, mas toda a alegria, e te faça ser um da geração de Jesus. Eu quero ser tocado, eu quero entender, eu quero parar de brigar em família, eu quero parar de ser como eu sou, eu quero ser transformado pelo Senhor, eu quero me livrar de todo opróbrio, de toda maldição, de toda cegueira. Eu quero, Senhor, eu quero, eu creio, eu sou uma pessoa, não importa se já passou muito tempo, eu sou a pessoa que o Senhor estabeleceu na minha geração para ser um que começa tudo novo. Fecha os seus olhos, irmão. Ore ao Senhor. Quem você é? Quais as questões, os costumes, as manias, quem sabe as falências, os problemas, os defeitos de família que Deus quer resgatar através de você? Você vai entrar na terra prometida. Se os seus pais não entraram em alguma destas promessas de Deus, você entrará. Eu entrarei, Senhor. Eu me apropriarei. Eu tomarei posse. E as gerações seguintes, a partir de mim, te temerão. Eu ainda tenho coisas que o Senhor precisa tratar em mim, Senhor, trabalhar em mim, mas eu já declaro, a partir de mim, isso não existirá mais. Meus filhos, as gerações após mim viverão terra prometida. Ore ao Senhor. Continue com seus olhos fechados e ore ao Senhor. O salmista declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, não jura enganosamente, este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Tal é a verdade da história de Ruth, que apesar de amaldiçoada, encontrou o Senhor, foi resgatada, redimida, restaurada. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Quais são as áreas da minha vida que o Senhor quer resgatar? Seja indo ao Veredas, seja vivendo hoje este momento aqui, seja me abrindo para o Senhor operar em mim durante esta semana. Eu quero dizer ao Senhor que eu não aceito, não admito mais, mediante a verdade e a luz que me vem, eu não aceito mais viver do mesmo jeito. Eu quero intervenções do Senhor na minha vida e na minha família. Eu não abro mão disso, Senhor. Eu quero o teu reino sobre mim. Continue orando ao Senhor. O salmista diz: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. De bela e alta situação, a alegria de toda a terra é o monte Sião, aos lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se fez conhecer como alto refúgio. Pois eis que os reis conspiraram, juntos vieram chegando, viram-na e então ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Aí se apoderou deles o tremor, sentiram dores como as de um parturiente. Com um vento oriental quebraste as naus de Tarsis. Como temos ouvido, Assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Temos meditado, ó Deus, na tua benignidade no meio do teu templo. Como é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. De retidão está cheia a tua destra. Alegre-se o monte Sião, regozijem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Dai voltas a Sião, ide ao redor dela, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, percorrei os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre, ele será nosso guia até a morte. Grande é o Senhor, muito digno de ser adorado na sua cidade. E eu viverei nesta cidade, e eu contemplarei os seus muros, a proteção que o Senhor põe em mim. Eu verei o Senhor restaurando esses muros ao meu redor. Eu me alegrarei no Senhor. Dai voltas a Sião, ande por toda ela, contai suas torres, notai bem os seus antemuros. Olha o que Deus tem feito na minha vida, olha como o Senhor tem restaurado a minha vida. E eu contarei isso à geração seguinte. A geração anterior a mim sofreu muitas coisas, mas a geração após mim viverá muitas vitórias. O Senhor operará isso na minha vida, porque Ele me levantou como alguém nessa geração para a partir de mim fazer coisas novas. Eu ministro esta visão a você, irmão. Eu ministro esta convicção a você, para que você receba cada dia mais de Deus, para que você se exponha aos moveres de transformação de Deus, que faz de alguém cego um menino que glorifica ao Senhor, que faz de uma mulher que veio de uma família e de uma nação amaldiçoada alguém que pertence à geração de onde virá o Messias. Senhor, nós tomamos posse disso e nós te oramos nesta noite. Continue com seus olhos fechados, continue orando ao Senhor. E se você sabe que tem algo na sua vida, não apenas questões familiares, como questões do seu coração, que geram dores, mágoas, tristezas, amarguras, complexos, temores, e que você precisa que o Senhor intervenha assim. Eu não apenas quero fazer o seminário Veredas, eu quero ser tocado pelo Senhor. E eu me levantarei consciente. Eu sou a pessoa que Deus chamou na minha geração para a partir de mim tudo ser diferente. E será. Começa operando em mim, Senhor. Se você tem essa necessidade de orar assim, venha para o altar do Senhor. Saia do seu lugar e venha para o altar. Qualquer outro raciocínio que esteja povoando sua mente, diferente de uma renúncia, de um quebrantamento no altar do Senhor. Não que você tenha que vir aqui à frente. Talvez você já esteja numa caminhada em que o Senhor está fazendo tudo isso em você. E é por isso que nós precisamos estar no altar dele agora. E mesmo que você não precise vir aqui à frente, porque o Senhor está operando assim em você, permita apenas que os pensamentos e o tempo na presença do Senhor te ocupe. Não deixe que nenhum outro raciocínio te ocupe, porque num momento como esse, qualquer outro raciocínio é uma tentativa do inimigo de te manter enganado, cego, nas trevas. Momento de oração. Pai, essas pessoas que vieram aqui à frente são pessoas que estão declarando: eu reconheço, eu sou esta pessoa na minha família, na minha nação. Eu sou como aquele cego que o Senhor permitiu nascer para manifestar a glória do Senhor. Tantas vezes eu tenho me visto como vítima. Tantas vezes eu tenho mencionado o que eu sofri realmente. Mas hoje eu quero me levantar de outra forma. Senhor, eu não sou vítima. Eu não estou escravo do que sofro. Eu reconheço e proclamo: eu sou a pessoa na minha família que o Senhor levantou para, a partir de mim, começar tudo novo. Manifestar a sua glória. E Satanás, eu te piso na autoridade do nome de Jesus. Manias, costumes, defeitos, complexos, hábitos que não glorificam o Senhor, ficarão aqui no altar. E tudo aquilo que é necessário o Senhor fazer comigo, seja ir ao seminário Veredas, seja, Senhor, mergulhar, me render, me prostrar na tua presença, o Senhor tem toda a liberdade de fazer. Já vimos a história de crianças com sérios problemas de rebeldia, de violência, de distúrbios sexuais. Isso simplesmente desapareceu porque os pais confessaram e se renderam a Jesus. Talvez você seja o pai, a mãe. Talvez você seja o filho, a filha. E o altar do Senhor é lugar de confissão. Declare: Senhor, eu recebo esta verdade sobre mim, da minha identidade. O Senhor me levantou. Não pequei, não foram os meus pais. Eu não nasci cego porque eu tinha direito a amaldiçoar, a viver amaldiçoado. Eu não nasci cego, Senhor, porque nenhuma das explicações dos homens me farão entender. Eu nasci cego para que a tua glória se manifeste. Manifesta a tua glória, Senhor, na minha vida. Me faço Ruth e declaro: tu serás meu Deus. E se o Senhor visita a maldição dos pais até a terceira e quarta geração, eu sou um dos milhares que se rende a ti e recebe da tua misericórdia, Senhor, cura, livramento, salvação, vitória, graça, alegria, renovo. E os meus filhos e os filhos dos meus filhos viverão outra história, no nome do Senhor Jesus. Oh Deus.